vai gostar. Picanha, patati e corta patatá. Como é que a gente faz pra também poder brincar? Pepa, peta, peti, pepa, peta, peta. Pevem, pea, pequi, pevem, pecampetá. Pepa, peta, peti, pepa, peta, peta. Nossa brincadeira vai agora começar. Que língua engraçada, difícil de falar. Então devagarinho, nós vamos te explicar. Pegue a letra P, põe antes de falar. Mas nunca se esqueça da palavra separar. É isso aí, Patatá, não esqueça das palavras separar. Pode deixar, Patati e Patatá. Pepa, peta, peti, pepa, peta, peta. Pevem, pea, pequi, pevem, pecampetá. Pepa, peta, peti, pepa, peta, peta. Nossa brincadeira vai agora começar. Ninguém entendeu nada, nós vamos te ensinar. É fácil de aprender e você vai gostar.